decimal 95. 18.95, thank you. Luma 2222, decolou Luma 0, controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador em 120, decimal 8, Azul 9222, boa. Controle Salvador, Azul 9222. 9222, contato radar na decolagem Subal 340 do presente direto Leda após Mótima. Presente 340 da presente direto Leda, depois Mótima, Azul 9222. Tran 9121, reduza 2409, segue tráfego da companhia, posição de 11 horas, 12 milhas, rumo ao Nordeste, passando o 090 para 3000 pés. Tráfego com grau de speed de 2709. 2409, da 9 conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5436, controle 120, decimal 8. Xeremé 3.0, que eu mais correto, no mundo, Xeremé. They approach runway 10 of Salvador. Report established on localizer. That's right, Will. Livrar a entrada da Juliette, se ela autorizar o ingresso. Tem a qual vai ser a nossa posição prevista? Posição prevista é 8. 8, obrigado. Salvador, boa noite, é o Gol 1963, informação Zulu. 973, Galeão, nível 360, prepara Dael Leda Irume, aguardando cópia. Dael Leda Irume 360, aguarda cópia, 973. Ground Gol Zulu, 43, Red Protect, 146, from North, 4 hours and 5 minutes, cover the Zulu. Gold 043, approve taxi via Manapron, then taxi to Indian to Home Point. One day on tower 118 decimal 905, altimeter section 1018. 18108, April, India, contact tower holding point 118.95. 2043, have a good night. Sir, round 1362. 1362, good evening. Engineer taxi V Alpha, report before taxi Juliet. By Alpha, will report before Juliet, 1362. Mona 096, observe o banho da companhia esquerda após Juliette, portão 8. Já um tráfego após Juliette, portão 8, Mona 096. Juliet Tower, good evening, Gol 2043, reaching holding point runway 10. 2043, clear to line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 7 knots. Clear, line up and take off runway 10, go 2043. Check height, confirmo como recebe? Claro, senhor, 5/5. 0, primeira curva direita. Segue perfeito, saída da El, Leda, Iruni. Aciona 5432, controle 120 decimal 8. Autorizado para o Galeão, nível 360, upper November 87, depois volto. A saída da El, Leda, Iruni. Decola da versa, curva direita. Acena transponder 5432, controle 1208, gol 973. No 973, planejamento correto. No 4, reporte para o pushback e acionamento. Reporte pushback e acionamento, gol 973. Control 662, enter Juliet Gate 3. Juliet Gate 3, Control 662. 1008, reduzindo 2009, tá? 9121. Four 3 have 1H18, Sabato departure, 120.80. 120.80, go 2043, good night. Departure, good evening, go 2043, out of 1100, 4360. Go 2043, raise the contact on departure, climb to flight level 360. After 2000 feet, fly directly at the intersection, then Motva. Okay, maintain your runway heading after 2000. Climb directly to Leda intersection and then Motva. Go 2043. 3858 on walk alive, point in flight. 3858, complete final S6-way approach, runway 10 of Salvador and contact tower, frequency 118.95. 1895, 3858. 9121, desça para 2000 pés, ajuste 1018, autorizada final do procedimento ILSXA para a pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. 1820 pés, 1018, autorizada ILSXA, da 9121. O 2795, boa noite, oceano identificação, desça para 4000 pés, autorizado a chegada, bom. 4000 pés, a bom, final do ideal agora, senhora. O 2795 só segue como número 3 na aproximação, os dois tráfegos à frente são próximos já à posição 2. Essa era que nós estamos agora ou no ideal? Ideal. Ok, vamos descer no ideal para 4 mil na chegada a ponto, 3858 na escuta da torre? 3858, a ponte 3858. New to land, runway 10, winds 150 degrees, 6 knots. Clear to land, time 3858. Go ahead, sir. Clear to land, 150 degrees, 7 knots. You got it, sir. Good morning, BZ 991 Papa. Estabilizado para 9121. 9121, completa final do procedimento ILSK para a pistola 0 de Salvador. E chame a sua frequência 118.95. 295, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Para o Matheus. Could you confirm the call sign? It's Juliet Alpha Foxtrot 991. Oh, 991, and so the call sign is UD 991. Okay, I understood. Juliet 991, could you confirm? That's UD 991, Juliet Alpha Fox 991. Roger, so could you confirm the departure time? We are ready now, so it's worth it. Okay, I don't have your flight plan on system. Could you confirm the departure time to Maceo? It was 2230, but we came to the tower to find a new flight plan. I need you to contact the AIS room to make another flight plan, because by the time your flight plan has expired. Por favor, Alternando Campinas, 3 horas e 50 de autonomia. Por 973, autorizado táxi, via até o ponto de espera. Ponto de espera, chame turno 118 decimal 95, ajuste no 018, morro. Autorizado, tá? Então, ponto de espera, 1895, obrigado, bom trabalho, boa 973. Salvador Ground, runway. 3858, approved taxi Z Alpha, Juliet Gate 2. Alpha, taxi 2, tower is Water 5991, UT 991 Papa. Tower is UT 991 Papa. Go ahead, sir. Just to confirm, we have filled the satellite, the flight plan, at 2235 Zulu, so time 2320 Zulu departure time, at your time. Okay, so just a minute, so we'll contact the IA, correction, AIS room, maintain frequency JA Foxtrot 991. Okay, maintain the frequency, but just to confirm departure time, 5 is 2330. 2330. 2330. Roger, so maintain frequency 1. Salvador, muito boa noite. Gol 973, pronto, ponto certo. Gol 973, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Autorizado a alinhar e manter 1-0, 973. Gol 2043, request to fly direct to Montelus. Gol 2043, send by full coordination, maintain lead intersection. Okay, flying later. Standing by for Montelus, go 2043. Alta 902, zona de Brown Street, foot. 021, autorizado táxi de Alfa, reporte antes de Juliette. Alfa, antes de Juliette, 902. Autorizada a decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Decolagem autorizada, Lua 973. Alpha Foxtrot 991, could you confirm the runway departure? Runway 10 with a runway departure. Juliet Alpha Foxtrot 991, ready to spot. Affirmative. Approve it, Maceo. Flight level 350, take off runway 10 with left turn. Puka departure, Caju transition, Skolk 5401, Salvador departure 120, decimal 8. 1973, boa noite. É o 1973, alô. 1973, muito boa noite. Contato radar na decolagem, suba ao 3620, após 2000 pés direto Leda. Perfeito, controle. Após 2000, sobe pro 360 e voa Leda. Gol 1973. 2043, contact Receive Center Frequency 125, decimal 1, if enable 133, decimal 25. Great bags, correction, gate 9, call me when you're ready. Juliet Alpha Foxtrot 991. Juliette. 9121, Juliette, portão remota 13 do pátio principal. Juliette, remota 13, pátio principal, 22795, canceladas as inscrições à frente, desce para 2000 pés, ajuste no 0118, autorizado o final do procedimento ILS simples, só no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2000, comando 18, reporte estabilizado, 2795. QD 991, so confirm it after departure, left bank to Puka. Affirmative, Juliet Alpha Foxtrot 991, after takeoff you will maintain heading to 2000 feet or 3 miles out of Salvador, VOR, then turn left on Puka departure. Okay. VD 991, someone requesting visual standby. Nine nine one, Papa, could you confirm if is there some authority on board related to Foxtrot India, Foxtrot Alpha on board? No, we don't have any authority on board. Thank you, sir. Voo 9973, solicite diretamente ao centro Recife, nas frequências 1251, alternando no 3325. Copiado, obrigado, boa noite. Boa noite. Zero nove meia, informação Zulu, Fortaleza. Pronto, cópia. Zulu, cópia. 1096, autorizado Fortaleza, depois o Lula 9, após conforme rota, nível 3, 7-0. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Momo, transição Frontier. Aciona 5452, controle 1-2-0-8. Utilizado Fortaleza, Pazuru 1-9, após autoconforme, nível 370. Decola 1-0, curva esquerda, na saída Momo, transição Frontier. 5452, responder, controle Salvador 1-2-0-8. 1-0-9-6, protegimento correto no 8 Chantão. Semana pronta. Localizador, o azul 2795. Azul 2795, completa final do procedimento, chame por Renan 8-95. 2895, azul 2795. Salvador, boa noite, o azul 2795. Azul 2795, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 7-9. 770.7, prossegue 2795. Papatango, Echo November, você parou no 1500 pés, condições visuais, ajuste no 018, não consegue para pouso, pistão 17 em Salvador. Sendo presente autorizado no Aparipe, o Echo November. Boa noite, 6313, informação Zulu. PNR 6313, deixou o controle Salvador. Canceladas as restrições à frente, desça para 3.000 pés, ajuste 1018. Você segue como número 1 na pista 10 de Salvador? Nós temos um tráfego de transporte de encerro para a cabeceira 17. Você tem condições de manter a high speed assim de cruzar a frente desse tráfego? Bem, tem condições. Então, deixando 3.000 autorizado, ou 3.000, desculpa. 3.000, dá presente que você tem condições de voar direto Duna? Temos. Presente, voa direto Duna, high speed descendo para 3.000 pés, ajuste no 018, achando R6313. Então, estimativo, direto Duna, 1018. Air Tower 118.905, altimeter setting 1018. Correction 1018. Is April 1 India 11.101018 and tower was 189 at the front. So 1895, GC99. Tower 118.905. Azul 2795, solo às 41, próxima à direita, solo, 1219. 219 à direita, obrigado, boa. Alô, boa noite, o Azul 2795 livrou. Salvador, boa noite, Azul 2795. A frequência do solo é 2195? 2195. Paulo, boa noite, Azul 2795, livrou? Azul 2795, boa noite, autorizado táxi V Alfa, quilo, pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Certo, autorizado, tráfego, alfa, quilo, parte 3, atento ao sinalizador. Azul 2795, obrigado. Novo Salvador, boa noite. O Xenene 310, observe o Boeing taxiando na retaguarda, após o mesmo livrar, coordene com a equipe de som, chame o táxi. Após o Boeing na guarda de táxi, se tiver entrando, importa o táxi, eu tenho que entrar. So, hello, Beauty 991, India, ready for departure. 991, Papa, clear, line up and take off. Runway 10, wind 160 degrees, 6 knots. Just take off 10, Beauty 991. 991 Papa Airborne, 46, Salvador Departure, 120.80. 4080, vai. Firme comandante Danilo a bordo. Departure, good evening, is UT 991 Papa passing 3000 feet. Confirm your call sign, sir. BUT, Juliet Alpha Foxtrot 991 Papa. Juliet Alpha Foxtrot 991, radar contact on departure, climb to flight level 350, fly direct to Fuka. Fly level 350, turning left to Fuka. Colocando a minha 310 para o táxi com 161 a bordo, alterna Maceió com 3. Colocando a minha 310, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 018 com voo. 018, táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera da pista 10, ponto lá 118 com 95, colocando a minha 310. Agora está cruzando 0753. Gente, o 6313 mantém a descida ainda para 3 mil pés. Confirme já iniciando a redução? Estou mantendo ainda 0,300. Será que seria mais? Ou não? Eu só me aviso quando for iniciar a redução. Mantém ainda a descida para 3 mil pés. O tráfego, o transporte de enfermos está estimando 6 minutos através de Duna. Mais 6 minutos? Tá, afirmativo. Então está estimando ao 01, confere? 6 minutos, ao 5,6 através de Duna. Ao 5,6 através de Duna, tá ok. A gente ainda está... Duna, a gente passa um minuto abaixo. Departure is Juliet Alpha Fox 991 Papa, may we proceed direct Alpha Romeo Uniform? Juliet Alpha Fox 9901, maintain departure and coordinate directly with the SIP center frequency 126.85, if unable 125.45. Roger to receive 12685, if unable 12545, Juliet Alpha Fox, that's right. Reduzindo agora 6313. É 313, confirma velocidade que vai entregar? Agora abaixo disso, a gente, por causa da companhia, a gente tem que manter 250. Já separa 2000 pés, ajuste no 018, aguarde os vetores para interceptar o localizador. 2000, aguardando os vetores, com meio de 2. Oceania 61 no zero, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 7 nós. E decolagem pista 1 no zero, Oceania 61 no zero. No portão 8, autorizado que estiver em acionamento, chame táxi. Autorizado, chamada para táxi, portão 096. R 6313 para o localizador com descida para o 1160, reporte estabilizado. Descida 1160, reportada estabilizado, 6313. Trezona, desça para 4000 pés, ajuste no 018, autorizada a chegada, bom. Ok, gente, zona 018, descendo para 4000, obrigado. Então 3831 tem condições de manter a high speed até o nível de voo no 00? Está 2613. 3831. Afirma, afirma. Senha da presente voe direto pelo, deixando para 4000 pés na 3831. Ok, 3831, 4000 na proa de pelo. E mantendo a high speed, obrigado. O Oceania 6313 estabilizado? 6313 estabilizado. Prato final do procedimento, grato pela colaboração, chama CR frequência 1118.95. Obrigado, senhorita, pela boa coordenação. Obrigado, uma boa noite. Até a pouco. Tango Vitor, Kilo Delta, sendo identificação decimal 050, a chegada é a Amã. Controle Salvador, boa noite, Oceano 6310, decolado do PC da Puca, Aracaju. 6310, contato radar na decolagem, suba ao 350. Está presente direto Jamo. Está presente direto Jamo, Oceano 6310, quando possível solicita Romeu Foz 08. Mais coordenação, Oceano 6310. Aguarda Oceano 6310. Comandante Araújo, abração. Ah, que legal! Canária e Perereca. Que o Vitor Kilo Delta mantenha a proa do VR, desse para o 050, reporte visual para a modificação das regras. Gente, reporta a rotatória. Rotatória, não é. Desça para o 060, a chegada é a Mari. 060, chegada a Mari, 4-2-2. Avisa Tango, desça para 3.000 pés, ajuste 10-18, mantenha a proa do VR de Salvador. Gravitação, informação do vento em Salvador, 165 com 89. Tem intenção de pouso na 17 ou 35? 170 graus, 8 nós. Livre da linha, ele corta no 0, vou no 0, 9 meia. É 3-3, boa. Autorizado ataque civil, foi Juliette, portão 4. Nossa, Juliette, portão 4, né? 3-3. 3-2, Salvador, grato, boa noite. 0444, controle 120, decimal 8. Ciência que o aeródromo de Salvador encontra-se coordenado e que o senhor precisa de um slot para o seu filho para cá? Desça para 2.500 pés inicialmente, o Vitor Kilo Delta. 2.500 na zona da rotatória, Kilo Delta. 3831 no completo final do procedimento, chame torre 1895. Ok, 7295, muito obrigado, boa noite, bom serviço. O November Eco reduz a 209. 200. Torre Salvador, boa noite, Altan 3831, sinal baixado e travado. Tá 3831, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento no 70 graus, 8 nós. Ok, 170 com 8, livre pouso para o TAM 3831, confirmado 22. 10 no 8. Sim, obrigado. Câmera na? Próximo Tango. Desvio Brasil e Tango, reporta visual para modificação das regras. Quem vai falar visual Brasil e Tango? 1096, suba restrita a nível de voo 330, da presente direto a Buco. 330 a Buco, 1096. Vitor Tango, desça para 2.000 pés, ajuste 1098, reporte visual para modificação das regras. Sir, ground 7315, request setup, request setup, pushback setup. I'm sorry, sir, could you confirm one request? to request the pushback and setup? 3815. It's clear for pushback and setup in gate 03, turn 3815. Okay, approved. We'll call for taxi, turn 3815. Curvas pela esquerda, o Eco November. O rumo de aproximação ao 03. Através de Paripe, nós temos o tráfego do Bravo Vitor Tango, seguindo visual para pista 35 para pouso com transporte de inferno. Acesse, Vitor 4298, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando o estalismo. Ajuste no 018. Aguardando o estalismo no 018, 4298.